venha todo mundo pra trás. Todo mundo pra trás. Todo mundo pra trás, pra trás. Vamos chegando, vamos embora. Venha todo mundo pra trás. Todo mundo pra trás. Todo mundo pra trás. Parou! Segura no freio de mão que o bicho vai pegar agora. Um, dois, três, ó. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Venha todo mundo pra frente. Todo mundo pra frente. Todo mundo pra frente, pra frente. Vamos embora, chega mais. Venha todo mundo pra frente. Todo mundo pra frente. Todo mundo pra frente. Parou! Segura, meu irmão, que o bicho vai pegar agora! Derruba! Ai! Foi o vovô que me ensinou que aqui nessa levada a gente fica pra valer. Dizer que a nossa energia faz o chão estremecer. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Foi o povo que me ensinou que aqui nessa levada a gente fica pra valer. Mas é você que vai dizer que a nossa energia faz o chão estremecer. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Pode correr, correr, correr. Aê, aê. O Maraíto, Cobretinha. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Fique parado, não saia do lugar. Só começa a correr quando a levada mandar. Fique parado, não saia do lugar. Só começa a correr quando a levada mandar. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Gostoso com a mamãe, joga a mãozinha direita lá em cima e venha na sacanagem, papai, venha. Pode dançar coladinho, sentindo a minha emoção. Mexe gostoso comigo, não quero parar mais não. Eu me arrepio todinha, te dou o meu coração. Eu vou sair de fininho, libera a sua emoção. Sai do chão, pode correr, correr, correr. Aê, aê, aê. Pode correr,